Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração. Procure a direção certa, sempre alerta. Nunca desista antes da luta começar. Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração. Siga na direção certa, sempre alerta. Nunca desista antes da luta começar. Várias partes da cidade, a correria noite e dia. A molecada na rua fazendo o que não devia. Pra poder sobreviver na Babilônia, ele tá no sinal. O vidro sobe na tua cara, isso já é normal. Sobe a janela, fecha as portas, oportunidades. Enquanto o crime oferece a ele a liberdade, que na verdade é pura ilusão. Mas o moleque tá na rua de arma na mão. Pra onde foi nossa riqueza? Põe as cartas na mesa, vim pra buscar o que é nosso. Tenho direito e certeza que pra ser feliz na vida, dinheiro não é saída. Ajuda, mas não resolve na hora da tua partida. Vibração positiva, não deixe se corromper. Use os problemas da vida pra poder aprender. Cuidado com a polícia, o abuso do poder. Tenha humildade na moral, seu patrão é você. Tenha humildade na moral, seu patrão é você. Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração. Procure a direção certa, sempre alerta. Nunca desista antes da luta começar. Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração. Siga na direção certa, sempre alerta. Nunca desista antes da luta começar. É positiva a vibração. Rap com combo, som de negão. É J3 e rap em rude. Rap do bom, som de atitude. Conexão, São Paulo, vitória. Nos dias de luta que Deus nos dê a glória. Por autoestima do nosso povo. E mais melhorias que aqui ninguém é bobo. Pois só os favelados, só os maloqueiros. Os guerreiros, os guerreiros. Na pele todo o caos brasileiro. Os guerreiros, os guerreiros. Há miliano hip hop vem falando. As autoridades fingem não estar escutando. O problema dia a dia aumentando. Mete no farol de menor, já tá roubando. Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração. Procure a direção certa, sempre alerta. Nunca desista antes da luta começar. Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração. Siga na direção certa, sempre alerta. Nunca desista antes da luta começar. Não adianta reclamar, procure a solução. Encontre a positividade no seu coração.